7-0-0 da Webjet, decola, tá na 6-4. Gente, contato no radar, suba ao 340, saída da EL. 340 na EL. E700, chame Recife no 288, ou término 3325. Avanço 90, correto? Sim, ativo, único avanço, teste de autonomia, alternando petrolina. Você pode dar mais tempo para acionar, sim, da Foxtrot, eu vou fazer isso. Gente, Uno a bordo, 7 horas, petrolina, guarde cópia, Tango. Tango. Oscar Golf Tango, pronto para cópia. Sim, ativo, pronto. Papa Tango, Oscar Golf Tango, Salvador Paulo Afonso, nível 090, aprovado direto. Decola da pista 17, primeira curva A, correção. Decola da pista 35, primeira curva A, direita, na saída lotar. Controle 1 no 9.8, aciona 5456, Papa Tango, Oscar Golf Tango. Golfo Tango, Paulo Afonso 90, DCC, direto, 35, direita, logo, tá? AB8, 5456, senhor. Oscar Golfo Tango, pode chamar. 5456, acontecimento correto, senhor autorizado, acionamento, chame táxi. Agora é táxi, Golfo Tango. Tango. Tango livre táxi, chama para ingresso. Tango. sobre ingresso, chama a linha de pronta, pista 35, Tango. Camarada, linha de pronta 35, Golf Tango. Pronto, Oscar, Oscar. Gente, eu só preciso de mais uma coordenação, só mais 20 segundos, senhor. Ok, vai aguardar o Oscar Gostão. Decolar, senhor, pista 35. O vento agora é de 310 graus, 02 nós, ajuste no 012. Tango, livre de decolagem 35. Oscar Golf Tango decolou de Salvador 37. Chama agora o controle 119 decimal 8, senhor, tem um bom voo. 98, muito obrigado, senhor, tem um bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, Oscar Golf Tango decolando 35, na sua escuta 5456. Bom dia, Golf Tango, saiu do lotaço, vou para o 090.